caminhões. Eu gosto de caminhões, daqueles 113 da Scania. Eu gosto de caminhões da marca Scania. Eu adoro caminhões. Caminhoneiros são pessoas legais, são pessoas bacanas. Eu adoro caminhão. Caminhão, caminhão, caminhão, caminhão, oh caminhão, caminhão, caminhão, caminhão, caminhão, caminhão, caminhão da marca Scania. Agora vou mostrar pra vocês uma cobra cagando. Essa é uma cobra cagando. Olha o fogo dela aqui, ela cagando, ela tá cagando, é uma cobra cagando.